Quem já fez a experiência, comprovou. Divulgar no rádio traz mais resultados. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Divulgue aqui e comprove você mesmo. Economize tempo e dinheiro. Vá direto ao ponto. Divulgue no rádio. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Uma música que marcou a história do forró romântico. Vamos cantar junto. Limão com Mel playlist canta pra vocês. Todo amor que eu te dei, você não deu valor. Mesmo assim ainda te amo. Fora rodando as loucuras, momentos e paixão, do coração a gente não pode mandar. E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer. Tenho esperanças que um dia ainda volto pra você. Esqueço tudo, te faço um carinho. Minha vida e o meu mundo é você. Pouco sem sentir nenhum prazer. Tenho esperanças que um dia ainda volto pra você. Por aí, deixa eu fazer parte dos teus planos pra consertar os enganos. É que eu tô aqui. Ah, adianta mais me consolar. Se fui eu que escolhi assim, não quer dizer que seja bom pra mim. O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou. É, às vezes não consigo me entender por quê. É, eu sinto falta, mas já não sei mais do que. Se eu te amei foi de verdade, se chorei foi de saudade, foi saudade de você. Se eu te amei foi de verdade, se chorei foi de saudade, foi saudade de você. Eu quero viver mais uns 100 anos pra reparar os danos e um dia te encontrar por aí. Deixa eu fazer parte dos teus planos pra consertar os enganos. É que eu tô aqui. É, não foi por falta de me avisar. É, não adianta mais me consolar. Se fui eu que escolhi assim, não quer dizer que seja bom pra mim. O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou. Às vezes não consigo me entender por quê. É, eu sinto falta, mas já não sei mais do que. Se eu te amei foi de verdade, se chorei foi de saudade, foi saudade de você. Se eu te amei foi de verdade, se chorei foi de saudade, foi saudade de você. Quero viver mais uns 100 anos pra reparar os danos e um dia te encontrar por aí. Deixa eu fazer parte dos teus planos pra consertar os enganos. É que eu tô aqui. Eu quero viver mais uns 100 anos pra reparar os danos e um dia te encontrar por aí. Eu fazer parte dos seus planos pra consertar os enganos. É que eu tô aqui. Cansei de ser seu palhaço, de ver você sorrir de mim. Cansei do seu desprezo, por favor saia daqui. Cansei da sua indiferença, da sua falta de paixão. Eu vou seguir a minha vida sem essa de solidão. Oi, meu Zezo! Canta, meu Zezo! Saia daqui, não quero mais a sua cara, vai embora. Não telefone nem me escreva, pois é hora de te deixar e curtir a minha vida. Você não merece o meu respeito nem minha consideração. Vou lhe esquecer e lhe tirar do coração, e nesse jogo vou encontrar uma saída. Saia daqui, não quero ver a sua cara, vai embora. Não telefone nem me escreva, pois é hora de te deixar e curtir a minha vida. Você não merece o meu respeito nem minha consideração. Vou lhe esquecer e lhe tirar do coração, e desse jogo encontrar uma saída. Alô, Giovanni! Alô, meu parceiro, meu irmão Geraldo, top eventos! Ei, balançado de forró, é a vontade pra vocês. Alô, pousada capricho, galera do Marizó e do Nós, filho do Mato Frações. Ai, meu Deus, é um empresário. Cansei de ser seu palhaço, de ver você sorrir de mim. Cansei do seu desprezo, por favor saia daqui.

Rádio, resultados maiores, mais rápidos e com o menor custo. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte, continue em sintonia, você é a nossa melhor companhia. Vem com Joara. E chega, eu não quero mais ficar com você. Complicado entender, mas entenda que eu não posso viver sem você. Tá difícil conviver com a diferença. Por um livro do amor, um engano, foi borrar a letra do papel. Como um pássaro que perdeu seu banco, voando sem rumo ao céu. Te vejo afastado de mim a cada dia. Sua vida tá tão distante da minha. Na incerteza do talvez, o amor por si se desfez. Não posso mais continuar errando outra vez. Juro, tentei, pedi tudo pra viver a paixão. E de graça me entreguei pra você. Dei o meu coração. Se o sonho acabou, não me culpe, pois cumpri meu papel. Sem você, não sei o que fazer. Agora é quando lembro e na dois meu coração chora. Como está você? Como eu queria te encontrar uma vez mais, pra poder dizer o gosto do seu beijo em minha boca ficou e não sai. Você não foi o meu primeiro amor, mas foi quem me marcou demais. Procuro te esquecer, mas o desejo e a saudade não me deixam em paz. Mas quando a noite chega, com as estrelas eu vou conversar, pra ver se alguma me diz onde eu posso te encontrar. Eu perco a noção do tempo, viajando nessa multidão. Não consigo te enxergar, mas você tá no meu coração. Meu amanhecer é sempre solidão, é tão vazio sem você. Não sei o que fazer agora, quando lembro de nós dois meu coração chora. Meu amanhecer é sempre solidão, é tão vazio sem você. Não sei o que fazer agora, quando lembro de nós dois meu coração. Dividindo o quarto com a saudade, meu coração que era inteiro tá pela metade. Eu respiro fundo, conto até três, bebo outro gole e tento outra vez. Eu mudo de assunto se alguém me falar de você. Troco o disco que dessa mulher eu não quero saber. Eu amei de verdade, alguém de mentira. Mesmo se bater na minha caída, eu não volto atrás. Ela não entra mais. Eu amei de verdade, alguém de mentira. Mesmo se bater na recaída, eu não volto atrás. Desse coração, ela não entra mais. Eita, mulher ruim, vem com Juarez. Passou com Juara. Cuida. Alô, minha gente, uma voz que identifica uma banda. É o que nós vamos trazer agora, hein? E ao lado dela, eles arrebentam. Vamos convidar? Tropicalha! Uma das canções mais bonitas. Vamos lá, Edson. Ei, deixa constar, isso é mais uma história infinita. Deixa de até mais uma vida. Se me sentindo sós, isso não quer dizer que já é tarde.

tempo todo eu chamava o seu nome. E não te ri, porque não sabe o tamanho desse amor. Eu fui um bobo, eu te perdi, eu não te dei valor. E veja como estou, liso batendo. Deprimo todo sem você aqui.

de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Bebei na rua, só pra todo mundo. Vou dançar a luz da lua. De madrugada, tome cachaça, o sol nascendo. Galera, bora beber. Amanhã ainda domingo, ela não tem o que fazer. Galera, bora curtir. E eu já tô virado, vai longe de dormir. Galera, bora beber. Amanhã ainda domingo, ela não tem o que fazer. Galera, bora curtir. E eu já tô virado. Já comecei a sentar tão cedo. A vida curtinha, só quero é curtir. Depois da gente já não penso mais em nada. Só essa semana e a terceira namorada. A gente dos vasos, hoje eu vou beber na rua. Só mato do rumo, vou dançar a luz da lua. De madrugada, tome cachaça, o sol nascendo e nós fazendo farra. Galera, bora beber. Amanhã ainda domingo, ela não tem o que fazer. Galera, bora curtir. Bota sim, um litro pra mim. Com um litro eu pego fogo, 220 volts. Com um litro balanço o rabo, com um litro bota pressão. Com um litro a minha raba vai descendo até o chão. E bota, bota sim, um litro pra mim. Bota, bota sim, um litro pra mim. Com um litro eu pego fogo, 220 volts. Com um litro balanço o rabo, com um litro bota pressão. Com um litro a minha raba vai descendo até o chão. Ela é muita areia pro meu caminhão. Ela tá me chamando e me pedindo pra botar um litão pra ela, pra raba dela ligar. Eu tô ligado que essa mina, ela bota pressão. Ela é muita areia pro meu caminhão. Ela tá me chamando e me pedindo pra botar um litro pra ela, pra raba dela ligar. E bota, bota sim, um litro pra mim. E bota, bota sim, um litro pra mim. Com

caçoar e vão pro Juazeiro. A Maria pega o cheque, bota a cambaia ligeiro, bota os trenhos caçoar e vamos pro Juazeiro. De Juazeiro a Crato é o meu sol. De Crato a Bodocó é o meu sol. De Salgueiro a Cabrobó é o meu sol. De Arco Verde a Maceió é o meu sol. A Maria pega o jegue, bota a cambaia ligeiro, caçoar e vão pro Juazeiro. A Maria pega o cheque, bota a cambaia ligeiro, vamos treinos caçoar e vamos pro Juazeiro. Ó Maria pega o jegue, bota a cambaia ligeiro, bota os treinos caçoar e vamos pro Juazeiro. Ó Maria pega o jegue, bota a cambaia ligeiro, vamos treinos caçoar e vamos pro Juazeiro. De Juazeiro a Crato é o meu sol. Salgueira Cabrobó é o meu sol. De Arco Verde a Maceió é o meu sol. Ah, meu caririzinho saudoso, é meu padrinho. De Crato a Juazeiro é o meu sol. De Juazeiro a Crato Salgueira Cabrobó é o meu sol. De Arco Verde a Maceió é o meu sol. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras das mulheres. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras da mulher. Zé Matuto matutou, escreveu pra Clodovil. Ele logo respostou e atacou, isso é atraso do Brasil. Uma tanga, mini tanga, tão pequena, piquitinha, miudinha, não precisa amarrar. Ora pumba, ora bola, joga fora a rabichola, deixa a tanga voar. Deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar. Ora bomba, ora bola, joga fora a rabichola, deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar, oh. E deixa a tanga voar, oh. Ora bomba, ora bola, joga fora a rabichola e deixa a tanga voar. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras das mulheres. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras das mulheres. Zé Matuto matutou, escreveu pra Clodovil. Ele logo respostou e atacou, isso é atraso do Brasil. Uma tanga, mini tanga, tão pequena, pequitinha, miudinha, não precisa amarrar. Ora bomba, ora bola, já de fora, rabichola, deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar. Ora bomba, ora bola, já de fora, rabichola, deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar, oh. E deixa a tanga voar. Esse coco não vai nenhum mais. Eu nesse coco não vai nenhum mais. E nesse coco não vai nenhum mais. E nesse coco não vai nenhum mais. Apagaram o candeeiro, derramaram o ganho. Coisa boa nesses conos, assim que não saem. Já não tá mais respeitando, nem eu que sou pai. Pois me deram um beliscão, quase a caça cai. Começando desse jeito, se sofrendo vai. Por isso nesse coco não vai nenhum mais, nesse coco não vai nenhum mais. Apagaram o candeeiro, derramaram o ganho. Nesse coco não vai nenhum mais. Apagaram o candeeiro, derramaram o ganho. E nesse coco não vai nenhum mais. Apagaram o candeeiro, derramaram o ganho. Tá se vinha dando coco, mas aqui não sai. Ficou que nem mandado, tentando chugar. Levou tanta embigada que caiu pra trás. Saiu andando manca, aquele papagaio. Seu marido foi falar, mas levou 5 tais. Por isso nesse coco não vadeio mais. Nesse coco vadeio o quê? Não vadeio mais. Pagaram o candeeiro, derramaram o gás. Tira esse coco, não vadeio mais. Tira esse coco, não vadeio mais. Não vadeio, não vadeio, não vadeio, não vadeio mais. Não vadeio, não vadeio. Essa nota é perigosa. Oh, esse desafinou o tempo todo. Agora eu quero ver se você solta essa nota aí. Mas logo hoje que o seu Armando tá aí? Pois é, desafinou aqui pra burro esse cabo aí. Seu Armando é que cheirar mupinho. Ô Luiz, o negócio é o seguinte, você tá enganando, enrolando aí. Eu quero ver essa nota sair aí. Não, mas hoje fez um calor da molesta, né? Já estão falando tanto do calor do Maracanã no domingo. Eu só quero ver a cara dos flamenguistas depois do jogo. Ele sabe? Tá levando vocês na conversa. Do agudo. É, mas não é só eu que vou acochar aqui hoje, não. Hein? Tem muito nem que tem aqui arrochar lá no, também, viu? É. É. Tá, então, arrocha que sai. Vou arrochando logo de cara. Vai. Derrama! Mas hoje eu não tô bom, tô com pigarro da molesta. É melhor mudar, vou mudar essa nota. Eu vou mudar essa nota. Muda? Luiz. Covarde, eu sou é vaqueiro. Luiz, vem cá, mostra que você é caba macho. Solta essa nota aí, vai. Eu vou cortar a linha 60, tá? Corta. 60. Derramar o gol! Quer saber por que é que eu gosto de tocar em dó maior? Quero. Porque é tom de pobre. Vixe. Não tem sustenido nem bemol. Primeiro e segundo. É. Primeiro e vida de pobre é toda em dó maior. Tudo em marcha ré. É. Vida de pobre é em dó maior. É no trabalho. É dó maior. É na hora de almoçar. É dó maior. É tudo simples. Na hora da janta, dó maior. Na hora de... é também dó maior. É tudo simples. Agora o rico... conhece tudo quanto é tom. É civilizado. Faz sustenido, dó sustenido menor. Desbuia em qualquer tom. Mas nós pobres... é tudo dó maior. E quando a gente quer fazer um sustenidozinho, também é lá menor. Você tá entendendo, não tá? Olha, parei do coqueiro quando o vento dá. Olha o tombo da jangada nas ondas do mar. Olha o tombo da jangada nas ondas do mar. Olha, parei do coqueiro quando o vento dá. Balança, balança, balança. Balança, balança, balança. Balança, balança, balança. Você aguentar meu rojão, é preciso saber requebrar. Ter molejo nos pés e nas mãos, ter no corpo o balanço do mar. Ser que nem carrapeta no chão, e virar folha seca no ar. Para quando escutar meu baião. Você tem que viver no sertão, tá na rede aprender a embalar. Aprender a bater no pilão, na peneira aprender a peneirar. Ver relâmpago no meio do estrumão, fazer cobra de fogo no ar. Para quando escutar meu baião. E balança, balança, balança. E balança, balança, balança. Mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar 16.700. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar 16.700. Mas 16.700. Quer 16.700? 16.700. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar 16.700. Mas 16.700? 16.700. 16.700? 16.700.

eu não posso mais andar. E disse ele, eu não posso, vou pedir ao comandante, deixa ele ordenar. O sangue está correndo, não decido sozinho, tenho que me consultar. Soldado ferido, o rei conta contigo. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso. Vence mais essa batalha, o rei conta com você. Quando o comandante soube o que tinha acontecido, em meio a uma batalha um soldado está ferido. E pedi ao companheiro, venha me matar ligeiro, eu não posso mais sofrer. Enviou logo uma carta contando ao rei o que se passa, e o rei lhe respondeu: ó soldado ferido, você não pode morrer, o rei conta contigo. Soldado ferido, o rei conta contigo. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer: a guerra está se acabando, vence mais esta batalha, o rei conta com você. Soldado leu a carta que recebeu de seu glorioso rei, trazido por seu mensageiro. Desempenhou a espada e convidou o companheiro para o inimigo enfrentar. Todos queriam saber o que tinha acontecido com o soldado ferido. Na carta do rei estava escrito assim: o rei conta contigo. Soldado ferido, o rei conta contigo. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava, faltava amigos, apenas alguns inimigos se